1994, Wagner Tavares, é um bicho que faz evento aqui na Ceilândia ou no DF, botou a gente pra cantar aí num show. E desse dia pra cá, velho, a gente sabia que era isso que a gente queria. Porra, não cantava merda nenhuma, ainda não canta, né? Mas ao menos engana, não passa vergonha. Então, é o nosso esforço, esforçamos muito. Ainda estamos esforçando pra chegar lá, né? Pra ter, assim, aquela onda, assim, porra, os cara é esforçado, os cara, tipo assim, dedica. Então, essa é a intenção. E desde 1994 pra cá, a gente não desistiu, não é? Wagner, Marquinhos da Smurf aí, que porra, que abriu esse espaço, acreditou, valeu, valeu mesmo. E é o seguinte, também, né, minha mãe aí, que sempre apoiou o que eu fiz, né, velho? Minha mãe sempre deu a força no rap, dançando, desde molequinho. Então, mãe, a senhora foi mãe e pai, guerreira, e a senhora não tem nem palavras. Aí, rapaziada, a última coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. O rap é o rap. E o crime é o crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, falou? E pra encerrar é o seguinte. A rádio comunitária é que prega o rap, é que fala. A rádio comunitária é que solta o som, certo? Então, eu quero aqui deixar aqui uma... tipo assim, uma ideia das rádios que apoiam... acho que o rap nacional em geral. Então vamos lá então. Marquinhos da Smurf Disco Club da Ceilândia, Adevaldo Point FM, Planaltina DF, Alexandre da Metropolitana, Valmir Noturna FM, DJ Celção, DJ Roberto Valparaíso, Samambaia Rap Mania, Alexandre Lee da Santa Maria, Valparaíso é o Cláudio Ferreira, Jean, velho Jean do Recanto da Ema, Nelson Ramos, Gama, Mania, Formosa, PHT de Braslândia, Tomás do Gama, Matheus, São Carlos, São Paulo, DJ Léo, Águas Lindas, Johnny Silva, Brasilinha, e também Celso Ataí de Rio de Janeiro, Marcelinho, Espírito Santo, Alexandre Limas de Palmas, Ritmo, Rio de Janeiro, Rádio Santana, Jefferson, Sete Lagoas, Porto Legal, Palmas, Maelbe, Recife, Luiz Fabino, Viçosa, DJ Ocimar, Montes Claros, Sanclé, São Paulo, Beto, Brasilândia, São Paulo, Admilson, São Paulo, DJ Rato, São Paulo, Davi Black, Curitiba, Luizinho, Belo Horizonte, César Maico, Leões do Rap, Salvador, Walter Araújo, Indiara, Rap Floripa, Santa Catarina, Rádio Ativa, Ribeirão Preto, Rádio Explosão, São Paulo, Renato Beiço, Jabuticabal, Nobre, Franca, Rádio Robson Marques, Belo Horizonte, Magão, isso é Campo Grande, DJ Coisa, Belo Horizonte, Edson, Curitiba, Rádio Favela, Belo Horizonte, Ramiro, Tocantins, Nelson Maca, Salvador, Original C, que tem uma rádio em Uberlândia, Malaca, de Ribeirão Preto. Todas as rádios aqui, ó, a que eu não citei, é o seguinte, fica pra próxima, valeu, pode crer, é isso aí. Aqui fica em nome de Dyer, Diana, Érico, DJ Paulinho, Randriel. E é o seguinte, religião, essa arapuca nunca me pegou, certo? O meu salvador chama Yahushua Hamashia, o único. E muito cuidado pra não confundir com Enxu. Falou, rapaziada? Valeu!